som que vibra, estremece e encanta por onde passa. Está diante de você, Super Day Sound Flex, agora mais furiosa. Os Canibais, genuinamente paraense. Sucesso, sucesso. Olha só o que você fez. Me usou e abandonou. Já se desfez todo esse amor. Viver com você eu já não posso mais. Aprendi a dar valor somente quando te perdi. Agora o que fazer? Se não consigo te esquecer, vou me entregar profunda na paixão. Se você voltar, de uma antena vim me amar. Não aguento mais sofrer. Você fez, me usou e abandonou. Já se desfez todo esse amor. Viver com você eu já não posso mais. Aprendi a dar valor somente quando te perdi. Agora o que fazer? Se não consigo te esquecer, me faz feliz. Meu amor.

músicas principais, Joel Produções. Movistar, djira@hotmail.com. Hoje eu não vivo sem você. E você não vive sem mim. Por onde passa, está diante de você, Super Bissau de Flex, agora mais furiosa. O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte assim que tomou conta. Big Fest of Para B-Sound. Volte pra mim.